A sura da corda de Maset. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Que pereçam ambas as mãos de Abu Lahab, e que ele mesmo pereça. De nada lhe valerá sua riqueza e o que ele logrou. Queimar-se-á em fogo de labaredas. E também sua mulher, a carregadora de lenha. Em seu pescoço haverá uma corda de Massad.